Ficheiro 43, página 370, capítulo 22, quinta-feira, 10 de julho. Tomaram um pequeno almoço no quintal em silêncio e sem leite para acompanhar o café. Lisbeth fora buscar uma Canon digital e fotografar um macabro quadro antes de Mikhail arranjar um saco de lixo e limpar aquela porcaria. Guardou os despojos do gato na bagageira do Volvo. A sua obrigação seria comunicar à polícia um caso de crueldade contra animais e uma possível tentativa de intimidação, mas não lhe parecia que estivesse muito interessado em explicar o porquê da intimidação. Às 8:30, Isabella Vanger passou pela rua a caminho da ponte. Não os viu, ou pelo menos fingiu não ver. Como estás? Perguntou Mikhail. Oh, estou bem. Lisbeth olhou para ele. Ok, ele está à espera que eu esteja perturbada. Quando apanharmos o filho da puta que torturou o pobre gato para nos enviar um aviso, vou tratar-lhe do pelo com um taco de beisebol. Achas que foi um aviso? Tens uma explicação melhor? Quis de certeza dizer qualquer coisa. Seja qual for a verdade desta história, preocupámos alguém o suficiente para levar essa pessoa a fazer uma coisa verdadeiramente doentia. Mas há também outro problema. Eu sei, foi um sacrifício animal ao estilo dos de 1954 e 1960. E não me parece crível que alguém que esteve ativo há 50 anos atrás ande ainda hoje a pôr animais torturados à porta das pessoas. Mikhail concordou. Os únicos que poderiam ser suspeitos nesse caso são o Harald e a Isabella Vanger. Há vários outros parentes, já velhos, do lado do Johan Vanger, mas nenhum deles vive por perto. Mikhail suspirou. A Isabella é uma cabra repelente, que seria certamente capaz de matar um gato, mas duvido que andasse a matar mulheres nos anos 50. O Harald Vanger, não sei, parece tão decrépito que mal consegue andar e não estou a vê-lo a vir até aqui ontem à noite apanhar o gato e fazer aquilo. A menos que se trate de duas pessoas, uma mais velha, outra mais nova. Mikhail ouviu o motor de um carro, ergueu os olhos e viu Cecília Vanger atravessar a ponte. O Harald e a Cecília, pensou. Mas os dois quase não se falavam. Não obstante a promessa de Martin de falar com ela, Cecília continuava a não responder às suas mensagens telefónicas. Tem de ser alguém que sabe que estamos a fazer este trabalho e que estamos a conseguir progressos, disse Lisbeth, pondo-se de pé para entrar em casa. Quando voltou, tinha vestido o fato de couro. Vou a Estocolmo. Estou de volta logo à noite. Que vais fazer? Buscar umas coisas. Se alguém é suficientemente louco para matar um gato daquela maneira, para a próxima é bem capaz de atacar-nos a nós. Ou pegar fogo à casa quando estivermos a dormir. Quero que vás a Edastat e compres dois extintores e dois alarmes contra incêndio. Hoje. Um dos extintores tem de ser de halogénio. Sem mais uma palavra, enfiou o capacete, acionou o pedal de arranque da moto e partiu. Mikhail escondeu o corpo e as entranhas do gato num contentor de lixo, perto do posto de gasolina, antes de ir a Edastat fazer as suas compras. A primeira paragem foi no hospital. Tinha combinado encontrar-se com Froda na cafetaria e contou-lhe o que acontecera naquela manhã. Froda empalideceu. Mikhail, nunca imaginei que esta história pudesse tornar-se perigosa. Por que não? A ideia era encontrar um assassino, ao fim e ao cabo. Mas isto é repelente e desumano. Se há perigo para a sua vida ou da Fröken Salander, vamos acabar com isto. Deixe-me falar com o Henrik. Não, de modo nenhum. Não quero correr o risco de ele ter um segundo ataque. Está constantemente a perguntar-me como vão as coisas consigo. Dê-lhe cumprimentos meus, por favor, e diga-lhe que estou a avançar. O que é que se segue, então? Tenho algumas perguntas. O primeiro incidente aconteceu pouco depois de o Henrik ter tido o ataque cardíaco e quando eu tinha ido passar o dia a Estocolmo. Alguém revistou o meu escritório. Tinha feito um print dos versículos da Bíblia e as fotos de Erne Vagsgatan estavam em cima da minha secretária. O Martin sabia uma parte da história, uma vez que foi ele que arranjou as coisas, de modo a eu ter acesso ao arquivo do Curiran. Quem mais sabia? Bem, não sei com quem o Martin falou. O Birger e a Cecília sabiam. Discutiram entre eles a sua escavação nos arquivos do jornal. E a propósito, o Gunnar e a Helena Nilsson também sabiam. Tinham vindo saber do Henrik e viram-se arrastados para a conversa. E a Anita Vanger. Anita, a de Londres, irmã da Cecília. Voltou com ela quando o Henrik teve o ataque, mas ficou no hotel. Tanto quanto sei, não pôs os pés na ilha. Tal como a Cecília, não quer ver o pai. Mas regressou a casa quando o Henrik saiu dos cuidados intensivos. Onde está a Cecília a viver? Vi-a esta manhã a atravessar a ponte, mas a casa dela está sempre às escuras. Ela não seria capaz de fazer uma coisa daquelas, pois não? Não. Só quero saber onde está a viver. Em casa do irmão, do Birger. Fica mais perto para visitar o Henrik. Sabe onde está neste momento? Não, mas não está com o Henrik. Obrigado, disse Mikhail, pondo-se de pé. A família Vanger pairava à volta do hospital de Adastat. Birger atravessou o vestíbulo a caminho dos elevadores. Mikhail esperou que ele passasse antes de sair da cafetaria. Encontrou Martin Vanger à entrada, precisamente no mesmo sítio onde tinha encontrado Cecília na sua primeira visita. Cumprimentaram-se e trocaram um aperto de mão. Foi ver o Henrik? Não. Tinha marcado um encontro aqui com o Dirk Schroeder. Martin tinha um ar cansado, com os olhos encovados. Mikhail apercebeu-se de quanto ele parecia ter envelhecido naqueles 6 meses. Como vão as coisas consigo? Mikhail, perguntou Martin. Mais interessantes a cada dia que passa. Quando o Henrik estiver melhor, espero poder satisfazer-lhe a curiosidade. Birger Vanger morava num prédio de tijolos brancos, a 5 minutos a pé do hospital. Tinha vista para o mar e para a marina de Adastat. Ninguém respondeu quando Mikhail tocou à campainha. Ligou para o telemóvel de Cecília, mas também não obteve resposta. Deixou-se ficar sentado no carro durante algum tempo a tamborilar com os dedos no volante. Birger Vanger era a carta fora do baralho. Nascera em 1939, pelo que tinha 10 anos quando Rebecca Jacobsen fora assassinada e 27 quando Harriet desaparecera. Segundo Henrik, Birger e Harriet quase nunca se viam. Crescera com a família em Uppsala e só se mudara para Adastat quando fora trabalhar para o grupo. Desistira um par de anos mais tarde e dedicara-se à política. Mas estava em Uppsala quando Lena Andersson fora assassinada. O incidente do gato tinha despertado em Mikhail uma sensação opressiva, como se o tempo estivesse a esgotar-se-lhe. Otto Falk tinha 36 anos, quando Harriet desaparecera. Tinha agora 72, mais novo do que Henrik, mas num estado mental consideravelmente pior. Mikhail procurou na casa de repouso Svalan, um edifício de tijolos amarelos a curta distância da Foz do Eda, no extremo oposto da cidade. Apresentou-se à recepcionista e pediu para falar com o pastor Falk. Sabia, explicou, que o pastor sofria de Alzheimer e perguntou até que ponto estava lúcido. Uma enfermeira disse-lhe que a doença fora diagnosticada 3 anos antes, mas que, infelizmente, evoluíra de uma forma agressiva. Falk conseguia comunicar, mas tinha uma fraquíssima memória em relação ao presente e não reconhecia todos os seus parentes. Estava, de um modo geral, a deslizar para as sombras. Além disso, era propenso a acessos de ansiedade quando confrontado com perguntas a que não sabia responder. O antigo pastor de Adastat estava sentado num banco no jardim, na companhia de 3 outros pacientes e de um enfermeiro. Mikhail passou 1 hora a tentar manter uma conversa. Lembrava-se muito bem de Harriet Vanger. O rosto iluminou-se-lhe e descreveu-a como sendo uma rapariga encantadora. Mas Michael depressa percebeu que se esquecera de que Harriet tinha desaparecido havia 37 anos. Falava dela como se a tivesse visto recentemente e pediu-lhe que lhe desse cumprimentos e lhe dissesse para ir visitá-lo. Michael prometeu que assim faria. Falk tinha também, obviamente, esquecido o acidente na ponte. Foi só no fim da conversa que disse qualquer coisa que fez Michael arrebitar as orelhas. Foi quando Michael orientou a conversa para o interesse de Harriet pela religião que Falk pareceu repentinamente hesitante. Foi como se uma nuvem lhe tivesse passado pelo rosto. Ficou a balouçar-se para trás e para a frente durante algum tempo e depois voltou-se para Michael e perguntou-lhe quem era. Michael voltou a apresentar-se e o velho ficou pensativo por um longo momento. Finalmente disse: ela continua a procurar. Tem de ter cuidado e você tem de avisá-la. Tenho de avisá-la de quê? Falk ficou subitamente agitado. Abanou a cabeça de testa franzida. Ela tem de ler sola scriptura e compreender sufficiência scriptura. É a única maneira de conservar sola fide. Josef exclui Luzia, de certeza. Nunca foram aceitos no cânon. Michael não compreendeu nada daquilo, mas tomou diligentemente nota. Então o pastor Falk inclinou-se para ele e murmurou: penso que ela é católica. Gosta de magia e ainda não encontrou Deus. Precisa de orientação. O termo católica tinha, obviamente, para o pastor Falk uma conotação pejorativa. Pensava que ela se interessava pelo movimento pentecostalista. Não. Não tem nada que ver com os pentecostalistas. Anda à procura da verdade proibida. Não é uma boa cristã. Com esta, o pastor Falk pareceu esquecer-se completamente de Michael e começou a conversar com os outros pacientes. Michael voltou à ilha pouco depois das duas. Foi até a casa de Cecília Vanger e bateu à porta, mas sem êxito. Tentou o telemóvel, mas mais uma vez não obteve resposta. Pôs um detector de fumo numa das paredes da cozinha e o outro próximo da porta da rua. Um dos extintores ficou junto à salamandra, ao lado da porta do quarto, e o outro ao lado da porta da casa de banho. Em seguida, preparou um almoço, que consistiu de café e sanduíches, e foi sentar-se no quintal, onde passou para o computador as notas da sua conversa com o pastor Falk. Quando acabou, ergueu os olhos para a igreja. O novo presbitério de Edastat era uma casa perfeitamente vulgar, a poucos minutos da igreja. Michael bateu à porta às 4 da tarde e explicou à pastora Margareta Strand que estava ali para pedir conselho sobre uma questão teológica. Margareta Strand era uma mulher de cabelos escuros e mais ou menos da idade dele, que vestia jeans e uma camisa de flanela. Estava descalça e tinha as unhas dos pés pintadas. Já se tinham encontrado um par de vezes no Café Suzanne e conversado a respeito do pastor Falk. Recebeu-o com simpatia e convidou-o a ir sentar-se no quintal. Michael disse-lhe que tinha ido falar com Falk e relatou-lhe o que o velho dissera. A pastora Strand ouviu-o e então pediu-lhe que repetisse tudo, palavra por palavra. Só vim para Edby há 3 anos e nunca conheci pessoalmente o pastor Falk. Já se tinha reformado há muito tempo, mas penso que era bastante tradicionalista. O que ele lhe disse significa qualquer coisa na linha de cingir-se apenas às escrituras, sola scriptura. E que é suficiência scriptura. Esta última é uma expressão que estabelece a suficiência das escrituras para os crentes. Sola fide significa a fé única ou a verdadeira fé. Estou a ver. Tudo isto é dogma básico, por assim dizer. No geral, é a plataforma da igreja e não tem nada de invulgar. Ele estava muito simplesmente a dizer: leia a Bíblia. Ela proporciona conhecimento suficiente e assegura a verdadeira fé. Michael sentiu-se um tudo nada embaraçado. Agora tenho de perguntar-lhe Em que contexto aconteceu esta conversa? Disse ela. Fui interrogá-lo a respeito de uma pessoa que ele conheceu há muitos anos. Alguém a respeito de quem estou a escrever. Alguém numa demanda religiosa? Qualquer coisa nessa linha. Ok, penso que compreendo o contexto. Disse-me que o pastor Falk disse duas outras coisas. Que Josef exclui Luzia de certeza e nunca foram aceitos no cânon. É possível que tenha compreendido mal e ele tenha dito Josefo em vez de Josef. Na realidade, é o mesmo nome. É possível. Gravei a conversa, caso queira ouvir. Não, não me parece que seja necessário. Essas duas frases deixam suficientemente claro o que ele queria dizer. Josefo era um historiador judeu e a frase nunca foram aceitos no cânon pode significar que nunca pertenceram ao cânon hebraico. E isso significa? Ela riu. Queria o pastor Falk dizer que a pessoa em questão estava fascinada pelas fontes esotéricas, em particular os apócrifos. A palavra grega apócrifos significa escondidos, ou seja, os livros escondidos que uns consideram altamente controversos, ao passo que outros pensam que deveriam ser incluídos no Antigo Testamento. Refiro-me a Tobias, Judite, Esther, Baruque, Sirach, os livros dos Macabeus e outros. Perdoa a minha ignorância, já ouvi falar dos apócrifos, mas nunca os li. O que é que têm de especial? Em boa verdade, nada, exceto o facto de terem aparecido depois do Antigo Testamento. Os apócrifos foram eliminados da Bíblia hebraica, não porque os judeus eruditos pusessem em causa o seu conteúdo, mas por terem sido escritos depois de o trabalho revelador de Deus estar concluído. Em contrapartida, fazem parte da velha tradução grega da Bíblia. Não são considerados controversos pela Igreja Católica Romana, por exemplo. Estou a ver? No entanto, são controversos aos olhos da Igreja Protestante. Durante a Reforma, os teólogos guiavam-se pela antiga Bíblia hebraica. Martinho Lutero baniu os apócrifos da Bíblia reformada e mais tarde Calvino declarou que não deviam absolutamente servir de base a convicções em matéria de fé. O seu conteúdo contradiz, ou de certo modo entra em conflito, com a Claritas Scripturae, a clareza das Escrituras. Por outro lado, são livros censurados. Exatamente. Por exemplo, os apócrifos afirmam que se pode praticar magia, que a mentira pode, em certos casos, ser permitida. E estas afirmações, como é natural, perturbaram os intérpretes dogmáticos das Escrituras. Portanto, se alguém tem uma paixão pela religião, não é impensável que os apócrifos façam parte da sua lista de leituras ou que o facto perturbasse alguém, como o pastor Falk. Exato. Encontrar os apócrifos é quase inevitável quando se estuda a Bíblia ou a fé católica, e é igualmente provável que alguém que estude o esoterismo em geral acabe por lê-los. Por acaso, não tem um exemplar dos textos apócrifos, pois não? Ela voltou a rir, um riso alegre e amistoso. Claro que tenho. A verdade é que foram publicados pela Comissão Bíblica nos anos 80, no âmbito de um estudo a nível nacional. Harmanskis perguntou a si mesmo o que se passaria quando Lisbeth Salander pediu para falar com ele em privado. Fechou a porta, depois dela ter entrado, e indicou-lhe a cadeira das visitas. Lisbeth disse-lhe que o seu trabalho para Mikhail Blomkvist estava feito. O advogado pagar-lhe-ia antes do fim do mês, mas que decidira continuar a acompanhar a investigação. Blomkvist oferecera-lhe um salário consideravelmente mais elevado, por um mês. Estou como trabalhadora independente, disse ela. Até agora nunca aceitei um trabalho sem ser através de si, nos termos do nosso acordo. O que quero saber é o que acontece à nossa relação se eu aceitar um trabalho por conta própria. Armanskis encolheu os ombros. És uma freelancer, podes aceitar qualquer trabalho que queiras e cobrar o que achas que ele vale. Fico contente por ganhares o teu dinheiro. Seria, no entanto, desleal aceitares clientes que conheceste por nosso intermédio. Não tenciono fazê-lo. Terminei o trabalho de acordo com o contrato que assinamos com o Blomqvist. O que se passa é que quero continuar no caso. Estaria até disposta a fazê-lo de borla. Nunca faças nada de borla. Sabe o que quero dizer? Quero saber como é que esta história acaba. Convenci o Blomqvist a pedir ao advogado para me manter como assistente de pesquisa. Estendeu o contrato a Armanskis, que lhe deu uma rápida vista de olhos. Com este salário, bem podias fazê-lo de borla. Lisbeth, tu tens talento. Não precisas trabalhar por uns trocos. Sabes muito bem que podias ganhar muito mais se trabalhasses connosco a tempo inteiro. Não quero trabalhar a tempo inteiro. Mas, Dragan, a minha lealdade é para consigo. Tem sido muito bom para mim desde que comecei a trabalhar aqui. Quero saber se um contrato como este está ok para si e que não haverá atritos entre nós. Compreendo. Pensou um instante. Está 100% ok. Obrigado por perguntares. Se de futuro aparecerem mais situações como esta, agradeço-te que fales comigo para evitar mal-entendidos. Lisbeth interrogou-se sobre se teria mais alguma coisa a acrescentar. Tinha os olhos fixados em Armanskis, sem dizer nada. Finalmente pôs-se de pé e saiu, como sempre, sem uma palavra de despedida. Tinha a resposta que queria e perdeu imediatamente o interesse em Armanskis. Ele sorriu para consigo mesmo. O simples facto de ela lhe ter pedido conselho assinalava um novo ponto alto no seu processo de socialização. Abriu uma pasta que continha um relatório sobre a segurança de um museu onde seria em breve inaugurada uma grande exposição de impressionistas franceses. Então, voltou a pousar a pasta e ficou a olhar para a porta por onde Lisbeth tinha saído. Recordou-se de como a ouvira rir com Mikhail Blomqvist e perguntou a si mesmo se ela estaria finalmente a crescer ou se era Blomqvist a grande atração. Experimentou também uma estranha sensação de mal-estar. Nunca conseguira libertar-se da convicção de que Lisbeth Salander era a vítima perfeita. E ali estava ela a perseguir um louco num buraco para lá do sol posto.